cada um de nós. A liberdade está dentro de cada um de nós. Não estamos sós. A liberdade está dentro de cada um de nós. Cada um de nós. A liberdade está dentro de cada um de nós. Não estamos sós. Quem falou que você tá sozinho? Tá não, tá com Deus, então siga o seu caminho. Vê só, vê sua oração, vai te deixar melhor. Você pensa que tá ruim, mas tem gente bem pior. Pense em quem você ama, olha o seu redor. Porque quem tem Deus no coração não tá só. Então comece de novo, agora faça melhor. Enquanto o tempo corre, você desata o nó. Vê só, a gente pensa que sabe tudo, sabe não. E tudo que nós sabemos se torna em vão. Quando aparece uma bronca na porta daquela que nos faz chorar, dói no coração. Um exemplo, prisão. As pessoas perguntando se você vai se levantar ou não. Mas aconteça o que aconteça, levanta a cabeça. Então pare, ore, pense, mas nunca esqueça que alguém morreu por você de braços abertos. Descruza os braços então, fique esperto e não pense no problema. Pense que vai passar, no que você vai fazer, onde quer chegar, sabe por quê? Está dentro de cada um de nós, cada um de nós. A liberdade está dentro de cada um de nós. Não estamos sós. A liberdade está dentro de cada um de nós, cada um de nós. A liberdade está dentro de cada um de nós. Não estamos sós. Quem se chamava Joaquim José da Silva Xavier? Era dentista? E aos 46 anos, foi condenado à morte pela forca. Mas ele não cometeu nenhum crime hediondo. Ele não cometeu um homicídio, nem um roubo, nem um estupro. Ele simplesmente lutou pela independência do Brasil. Eu tô falando do Tiradentes. O dia de sua morte é comemorado até hoje, no feriado de 21 de abril. Ao longo da história, homens e mulheres renunciaram à própria vida porque não toleraram renunciar à liberdade, não toleraram a escravidão. Esses episódios nos lembram de quanto esse bem é precioso e de como o livre-arbítrio é o que nos distingue das outras formas de vida e o que nos torna verdadeiramente seres humanos. A aula de hoje é sobre liberdade. Quem falou que você tá sozinho? Tá não, tá com Deus, então siga o seu caminho. Vê só, sua oração vai te deixar melhor. Você pensa que tá ruim, mas tem gente bem pior. Pense em quem você ama, olha o seu redor. Porque quem tem Deus no coração não tá só. Então comece de novo, agora faça melhor. Enquanto o tempo corre, você desata o nó. Vê só, a gente pensa que sabe tudo, sabe não. E tudo que nós sabemos se torna em vão. Quando aparece uma bronca na porta daquela que nos faz chorar, dói no coração. Um exemplo, prisão. As pessoas perguntando se você vai se levantar ou não. Mas aconteça o que aconteça, levanta a cabeça. Então pare, ore, pense, mas nunca esqueça que alguém morreu por você de braços abertos. Descruza os braços então, fique esperto e não pense no problema. Pense que vai passar, no que você vai fazer, onde quer chegar, sabe por quê? Está dentro de cada um de nós, cada um de nós. A liberdade está dentro de cada um de nós. Não estamos sós. A liberdade está dentro de cada um de nós, cada um de nós. A liberdade está dentro de cada um de nós. Não estamos sós.